presença, minhas raízes, onde quer que eu vá? Sigo atravesso no pontes e portas, porque eu vim de lá e eu levo o cheiro de comida, fé, o jogo de botão, fé, futebol descalço, fé, o meu pé no chão, fé, acendendo sonhos em cada instante que eu sobrevivi. E é sobreviver que me faz voltar pra minha raiz. E é assim que eu quis e quer escrever minha história. Que é João do Vale, o poeta do povo na minha memória. Que leva do Banzua, que zomba, que me faz tirar onda. E leva consequência e queima tudo até a última ponta. A música manda no corpo e na alma, de lugar concreto de fala. De tambor que luta, que é resistência, mas também a calma. Da vela acesa, chama, da filha de Oiá, chama. De gente que brilha, cheia de axé, sabe como é que é? Chama.